Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Começa agora o programa Visão Espírita. Transmitido ao vivo pela União Rádio Web. Patrocinado pela USE, União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste. Fique agora na companhia de Alain Diniz Souza, Geraldo de Tarso e Luiz Pessoa Guimarães. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. É com muita alegria que iniciamos a nossa tarefa no dia de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento. Que todos nós estejamos unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Tem início neste momento o programa Visão Espírita, no ar desde 1999, caminhando para fazer 21 anos de divulgação da filosofia espírita. Este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas, rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste, agora exclusivamente transmitido pela União Rádio Web, no bairro dos Alemães, em Piracicaba. Estamos no dia 29 de setembro, uma manhã linda, maravilhosa, um clima muito agradável da primavera brasileira. E aqui estamos a postos para começar mais uma edição, mais um programa de esclarecimentos, de estudos, discussões, opiniões sobre a doutrina espírita. Sempre dizemos a vocês que temos uma página no Facebook onde você pode acessar, colocar as suas opiniões, os seus questionamentos. Programa Visão Espírita. Clique lá e você vai ter a possibilidade de interação com nós que apresentamos o programa Visão Espírita. Muito bem, meus amigos, sempre trazemos um conteúdo de introdução, porque o livro principal é o livro Céu e Inferno. E hoje vamos trazer um assunto que particularmente eu gosto muito, que se trata da mente humana, de todos os arquivos espirituais que parecem estar adormecidos no inconsciente e que em situações especialíssimas se manifestam por atitudes, por pensamentos, por atos falhos e que muitas vezes surpreende a nós mesmos o comportamento ou o pensamento que passamos a ter em determinadas situações. Na verdade, todos nós temos vivências, energias guardadas nesse arquivo espiritual. E para começar esse assunto tão amplo, tão complexo, mais uma vez, recorri a um livro que eu oriento a todos vocês lerem e estudarem: O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. E no seu capítulo 8, ele fala sobre estados vibratórios da alma, a memória. E esse assunto está diretamente ligado ao tema do céu e inferno, que é a evocação de um espírito que nesta vida foi uma pessoa extremamente digna, esclarecida e reconhecida como um espírito esclarecido, mas que surpreende a todos ao revelar no mundo espiritual um passado que ninguém esperava, embora nesta vida ela foi praticamente uma pessoa exemplar. Então, esse jogo de pensamentos, de ideias é que trago aqui, onde Leon Denis faz um texto até muito grande, e eu vou me valer de 3 parágrafos que julguei suficientes para iniciarmos essa reflexão. Leon Denis escreve: a vida é uma vibração imensa que enche o universo e cujo foco está em Deus. cada alma, centelha destacada do foco divino, torna-se, por sua vez, um foco de vibrações que hão de variar, aumentar de amplitude e intensidade, consoante o grau de elevação do ser. Este fato pode ser verificado experimentalmente. Faço um parênteses aqui para dizer que Leon Denis fazia parte de um grupo de estudo de experiências psíquicas e por isso ele escreveu isso. Dando continuidade, Leon Denis: toda alma tem, pois, a sua vibração particular e diferente. O seu movimento próprio, o seu ritmo, é representação exata do seu poder dinâmico, do seu valor intelectual, da sua elevação moral. E mais adiante, o Leon Denis, ele entra numa particularidade muito interessante quando ele afirma: as menores particularidades da nossa vida registram-se em nós e deixam traços indeléveis. Pensamentos, desejos, paixões, atos bons ou maus, tudo se fixa, tudo se grava em nós. Durante o curso normal da vida, essas recordações acumulam-se em camadas sucessivas e as mais recentes acabam por delir, aparentemente, as mais antigas. Parece que esquecemos aqueles mil pormenores da nossa existência dissipada. Basta, porém, evocar nas experiências hipnóticas os tempos passados e tornar pela vontade a colocar o sujeito numa época anterior da sua vida, na mocidade ou no estado de infância, para que essas recordações reapareçam em massa. O sujeito revive o seu passado, não só com estado de alma e associações de ideias que lhe eram peculiares nessa época, ideias às vezes bem diversas das que ele professa atualmente, com os seus gostos, hábitos, linguagem, mas também reconstituindo automaticamente toda a série dos fenômenos físicos contemporâneos daquela época. Leva-nos isso a reconhecer que há íntima correlação entre a individualidade psíquica e o estado orgânico. E Leon Denis vai caminhando, voando por esses pensamentos, fazendo-nos crer e acreditar, pelas revelações das experiências espíritas, que hoje temos uma personalidade transitória que prepondera sobre tudo, mas que em alguns momentos, diante de algumas provas, de algumas dificuldades, de alguns fracassos, revelamos faces que as pessoas que convivem com a gente até se surpreendem. Fala: poxa, mas o indivíduo não era assim e se revelou diferente daquilo que nós conhecemos. Então isso é um grande enigma que eu gostaria, depois de ouvir Luiz e Alain, fazerem pequenos comentários sobre essa introdução. E é nessa atmosfera de espiritualidade que eu posso dizer muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É com muita alegria que nós nos encontramos novamente no nosso querido programa Visão Espírita. Que todos nós possamos tirar muito proveito dessa hora e meia que passaremos juntos. E com relação ao assunto, Geraldo, eu cataloguei a questão da memória. E para você ter uma ideia do alcance dessa nossa memória, existe uma comunicação em que o espírito que se manifestava, ele mandou uma mensagem numa língua morta há 5 mil anos. Quer dizer, então esse espírito, ele voltou ao conhecimento daquela época para enviar aquela memória naquela língua morta, né? Então, realmente, a questão da memória atual ser que se sobressai é porque ela está toda registrada na memória física, no cérebro físico. E a, se não me engano, foi a Meimei ou a Maria Dolores, ela manda uma mensagem através do Divaldo, muito bonita essa mensagem. Ela se intitula, pode procurar na internet, Você pode até procurar Respeite o Seu Filho, VADE, que aí você vai encontrar o artigo no meu site. Então, ela diz exatamente o seguinte, que toda criança que nasce, ela está com o seu cérebro material como uma página em branco. Ela ainda não tem nenhuma influência do passado, porque esse passado só vai se acoplar até aos 7 anos, para depois, então, se manifestar de uma forma mais intensa. Então, para a gente procurar incutir nesse cérebro infantil o máximo de orientação possível, por isso que ela fala a valorização de se ensinar nessa faixa de idade. E às vezes a gente toma uma atitude burra de esperar os nossos filhos chegar aos 18 anos para decidir e para ensinar, né? Então, na realidade, esse cérebro infantil vai absorver esses registros dessa vida de agora. Agora, a partir dos 7 anos, ele começa, então, a receber todo o impacto do passado e aquelas coisas que a doutrina espírita deixa muito clara. Todos aqueles valores que nós adquirimos através das experiências passadas e passaram a fazer parte, ou seja, o tesouro que a traça não rói, que o Cristo nos passou, aquilo vai permanecer em nós e acende em momentos difíceis, em momentos oportunos, onde esse caráter se manifesta, né, e se faz valer, e que a gente desconhecia. E é interessante, Luiz, você destacar esse aspecto, e isso sobreleva, destaca a importância da educação na infância e a criança observar a exemplificação dos pais. Isso dá um destaque muito maior à responsabilidade. É o maior aprendizado. Isso, é o maior aprendizado. Maior, e a criança, ela fica realmente influenciada por essa educação desde o nascimento, não é isso? Sim, sem sombra de dúvida. Muito bom dia, meu amigo Alan Diniz Souza. Bom dia, meu amigo Geraldo, bom dia, Luiz, bom dia, André, bom dia a todos os nossos ouvintes. Eu estava com saudade daqui, tive uns compromissos nos últimos domingos e fui obrigado a me ausentar do programa, mas hoje aqui já estou de volta. E com um texto desse porte aqui, e o que assim, uma das áreas do meu estudo é a psicanálise, né? E Freud está totalmente alinhado a esse texto. Sim, olha que interessante. Porque o que Freud nos explica aqui, todos nós, isso olha, não é a leitura espírita, eu estou dando uma leitura de Freud. Temos o consciente, o inconsciente e o pré-consciente. O consciente é aquele que nós estamos usando aqui no dia a dia. O pré-consciente é aquela lembrança vaga que eu preciso me esforçar um pouco para buscar. O que eu almocei ontem. Coisas assim que, né, ficam aí num pré-consciente. Até que até vou vá para o inconsciente, ou a gente acaba até apagando mesmo. E tem alguns assuntos que ficam no inconsciente. Esse inconsciente também é uma área de apreensão das emoções e dos atos acontecidos com o nosso psiquismo. Isso não é a palavra de Freud, isso é o que estou colocando. Estou juntando com o texto aqui do Leon Delis. E o que acontece? Freud começa o livro, talvez que é um dos livros mais vendidos do mundo, que é a Interpretação dos Sonhos. Porque ele começa a buscar nos sonhos, nos atos falhos, que é aquele que a gente se equivoca. Você ia falar o nome João e fala Paulo. Por que que você falou daquele jeito, e nos chistes também, que é a maneira que você brinca, você traz à tona esse inconsciente, esse psiquismo, muitas vezes imortal, muitas vezes de 5 mil anos, como o Luiz acabou de citar, que vai ficando gravado. Então, nós somos seres psíquicos, nós estamos lidando com a evolução do nosso psiquismo. Nós não estamos lidando com a evolução de corpo físico, isso não é o objetivo. Nós não estamos lidando com as evoluções tecnológicas. As evoluções tecnológicas, elas existem para nos dar mais oportunidades, menos dor, para nos aliviar algumas coisas, dar segurança, dar conforto. Mas para quê? Para a gente ter mais tempo para evoluir o nosso psiquismo. Agora, se a gente ficar preso numa roda de consumo para ter todas as novidades que a indústria lança diariamente no ar, você se perde ali. Você esquece do mais importante, que é a evolução psíquica. Aquilo tudo deve ser ferramenta para a sua evolução psíquica. Então, quando o Leon Denis daí, ele fala aqui, ó, estados vibratórios da alma, a memória. Que memória é essa? De um psiquismo imortal. É um psiquismo que ele vem sendo construído há encarnações, encarnações, encarnações, encarnações. E o que, que eu aprendi nesse meu inconsciente? O que, que ficou espiritualmente? Ficaram situações que me marcaram, positiva, negativamente. Me marcaram. Foucault, que é um outro filósofo, ele tem uma outra teoria, que é a teoria dos afetos. As coisas me afetam positiva e me afetam negativamente. Então, tudo aquilo que o meu psiquismo foi afetado durante a minha jornada psíquica nas diversas encarnações, está no meu inconsciente. Que hora que ele vem à tona? Ele vem à tona com vários mecanismos. Às vezes, numa emoção muito forte. Às vezes, numa raiva ou numa alegria muito forte, eu posso acessar aquele psiquismo também. É aquele comportamento padrão que eu já desenvolvi em outras encarnações. Então, Alan, esse psiquismo, esse arquivo espiritual, ele é muito acessado no nosso dia a dia ou ele permanece, na maioria das vezes, adormecido, escondido? Ele é muito acessado, porque sabe o que é o problema? E aí Freud, mais uma vez, está certo na sua visão, alinhada aqui com o Espiritismo, é que nós adotamos padrões. Então, eu até costumo brincar que a gente reencarna, reencarna, reencarna, e chega no plano espiritual, os nossos orientadores espirituais falam assim, pô, Alan, mas você não consegue nem errar diferente, 10 encarnações errando igual. É uma tendência de padrão a ser repetido, é uma tendência de comportamento que nós adotamos, que nós incorporamos em alguma encarnação. Então, romper estes padrões é muito complexo, é muito complexo. Necessita muito esforço, muito esforço. E como que se rompe isso? Rompe, então, aí olha aqui, ó, uma palavra que até eu busquei aqui, até a pedido do Luiz, porque eu também não, né, não dá para saber, o português é maravilhoso, né? O delir. Ele fala aqui, ó, ele usa... Diluir, desaparecer. Não. É dissolver, desfazer. Né? Alguma coisa, remover a intensidade. É tudo isso que está no delir, remover a intensidade. Então, olha aqui, ó, durante o curso normal da vida, palavras do Leon Denis, essas recordações acumulam-se em camadas sucessivas, que a gente vai adotando o padrão. E as mais recentes, né, as últimas vividas, acabam por delir, aparentemente, as mais antigas. Aparentemente, olha a palavra, aparentemente ele desfaz, porque na realidade você está emocionalmente mais preso à última vivência do que as anteriores, pelo menos enquanto você está num estado consciente da vida aqui. Parece que esquecemos aqueles mil pormenores da nossa existência dissipada. Mas, aqui, ó, basta, porém, evocar nas experiências hipnóticas os tempos passados e tornar pela vontade a colocar o sujeito numa época anterior da sua vida. Você pode voltar na mocidade ou no estado de infância. Por exemplo, quando você vai lá para Mesmer e aquela galera que veio junto com ele, eles praticavam muita hipnose para acessar essas vidas passadas. Depois o próprio Freud abandona a hipnose, porque nem todo mundo é hipnotizável, nem todo mundo consegue hipnotizar. E quando hipnotiza, inclusive, não é o sujeito real. É um sujeito que viveu lá atrás. Ele não é aquele daquele momento ali. Ele vai trazer uma emoção que ele viveu. Mas ele é uma soma de mais emoções ali, por isso que eles abandonam no tratamento psicanalítico, né? Numa época anterior da sua vida, o sujeito revive o seu passado, não só com o estado de alma e associação de ideias que lhe eram peculiares nessa época, ideias às vezes bem diversas das que ele professa atualmente, com seus gostos, hábitos, fala outras línguas, traz informações, isso tudo a gente vê na mediunidade de forma bem clara, mas também reconstituindo automaticamente toda a série dos fenômenos físicos contemporâneos daquela época. Leva-nos isso a reconhecer que há íntima correlação entre a individualidade psíquica e o estado orgânico. Então, o que acontece? Nós nos impressionamos com o mundo, com os nossos sentidos do corpo físico. só que nós traduzimos essas impressões com o nosso psiquismo imortal. Então, nós quatro aqui no estúdio, a gente olha para uma coisa, estamos vendo. Cada um vai interpretar de uma maneira diferente. Por quê? Porque a gente interpreta com o nosso psiquismo imortal e observa com os nossos sentidos do corpo físico. Então, essa união de coisas vai fazendo as individualidades. E, mais uma vez, eu falo aqui ao vivo que eu estou sem tempo para fazer isso agora, mas eu quero ver se o ano que vem eu faço, que é um seminário sobre os sentidos do espírito desencarnado. Porque como funciona esses sentimentos? Né? Porque se você desencarna, daí eu já não tenho mais os órgãos do corpo físico, qual é o filtro que eu tenho? É o filtro do meu psiquismo. Por isso eu fico mais pleno como espírito. Exato. Sem corpo físico, porque eu estou mais ligado ao psiquismo que eu fui construindo. Você acessa mais fácil. Muito mais fácil, porque daí você não tem um filtro. Eu não estou olhando com os olhos que tem que levar uma sinapse cerebral, um curto-circuito elétrico lá, para eu falar aquilo é aquilo. E é isso que nós vamos ver aqui no Céu e Inferno, porque o espírito desencarna e ele tem uma personalidade. Logo depois, ele já tem acesso a um monte de coisas e ele revela e você fica surpreso. Ele acessou o caráter. Exatamente. Nossa. Ele acessou o caráter. Aí você fala, mas a pessoa não era boa? É, mas aí, por exemplo, e isso explica também aqueles tilts assim, do esquizofrênico, do psicótico. Ele cria realidades, assim, para a psicanálise, para a psicologia atual, ele fala assim, ele cria uma realidade fantasiosa. Não. É assim, a teoria psicanalítica é isso. Mas a nossa visão aqui espírita, ele revive, ele relembra uma realidade vivida num passado. Você lembra que no livro dos Espíritos tem que, se alguma pessoa lá, das tribos selvagens, consegue reencarnar hoje? Lembra? Uhum. E eles colocam que reencarna entre nós para aprendizar. Uhum. E depois a gente vê aquelas atrocidades aí, nada mais é do que aquela pessoa... Isso. Acessou aquela selvageria e agiu. Olha que interessante esse diálogo, Luiz, Alain, nosso também, em que desperta a busca por um conhecimento maior dessa. E o bacana é que bate tudo, né? Tudo. É engraçado, o Alain é um estudioso, é um profissional da área psíquica, ele mesmo fala, tudo se encaixa com o espiritismo. É aquele joguinho de leg, encaixa assim certinho. Vou falar uma coisa pra você, Geraldo. Aquilo que não encaixa, sabe o que eu tô começando a fazer? Eu deixo de lado. Aliás, porque... é bom deixar de lado, porque vai cair porque de moda. Porque vai cair de moda, vai sair. Mas o que não encaixa da ciência? Não, da ciência psíquica. Alguma coisa que o cara fala assim, não, isso é assim. Aí você fica pensando... E como eu tenho o conhecimento... Aí ele pensa assim, logo vocês vão mudar. Não, fala assim, não, isso aí não vai dar certo. Isso aí não vai pegar. Ah, interessante. Né? E cai, porque o espiritismo, rapaz, quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe a atualidade desse conhecimento. Porque ele é perene. É um conhecimento do espírito que é imortal. Não é um conhecimento do corpo físico que é transitório. Essa é a grande diferença. E esse mesmo raciocínio vale para a questão bíblica. Quando você lê na Bíblia um assunto, e ele se encaixa com o que o Espiritismo diz, pode colocar que aquilo lá foi traduzido correto. É um fato. É. Muito interessante. É 9 horas e 34 minutos. E por essas discussões, por esses raciocínios, por essas reflexões, é que a gente diz que a Casa Espírita é o local adequado para estudarmos, iniciarmos essas reflexões sobre o Espiritismo. Hoje nós estamos abrindo uma porta e mostrando o quanto precisa ser estudado, o quanto precisa ser discutido, o quanto precisa pegar esses questionamentos e colocar em cima da mesa e nos ajudarmos uns aos outros a entender melhor tanto a doutrina espírita como a relação dela com a ciência psíquica atual. Peço ao André que coloque a prece inicial na voz da Terezinha Oliveira. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Por uma energia tão agradável, estamos aptos a começar o primeiro bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo do livro Vinha de Luz. E o texto que nós trouxemos hoje, vocês vão ver que existe uma ponte entre essa primeira discussão que travamos sobre o psiquismo, a memória, com o que vamos ler no livro Céu e Inferno, dizendo a influência que o comportamento e as buscas dessa vida fazem logo depois do desencarne. Alan, por favor, faça a leitura. Texto número 39, com o título Em que perseveras? Começa com a passagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. E Emmanuel comenta: observadores menos avisados pretendem encontrar inteira negação de espiritualidade nos acontecimentos atuais do planeta. Acreditam que a época das revelações sublimes esteja morta, que as portas celestiais permaneçam cerradas para sempre. E comentam entusiasmados, como se divisassem um paraíso perdido, os resplendores dos tempos apostólicos, quando um pugilo de cristãos renovou os princípios seculares do mais poderoso império do mundo. Asseveram muitos que o céu estancou a fome das dádivas, esquecendo-se de que a generalidade dos crentes entorpeceu a capacidade de receber. Onde a coragem que revestia corações humildes à frente dos leões do circo? Onde a fé que punha afirmações imortais na boca ferida dos mártires anônimos? Onde os sinais públicos das vozes celestiais? Onde os leprosos limpos e os cegos curados? As oportunidades do Senhor continuam fluindo incessantes sobre a terra. A misericórdia do Pai não mudou. A providência divina é invariável em todos os tempos. A atitude dos cristãos na atualidade, porém, é muito diferente. Raríssimos perseveram na doutrina dos apóstolos, na comunhão com o Evangelho, no espírito de fraternidade, nos serviços da fé viva. A maioria prefere os chamados pontos de vista, comunga com o personalismo destruidor, fortalece a raiz do egoísmo e raciocina sem iluminação espiritual. A bondade do Senhor é constante e imperecível. Reparemos, pois, em que direção somos perseverantes. Antes de aplaudir os mais afoitos, procuremos saber se estamos com a volubilidade dos homens ou com a imutabilidade do Cristo. Lição linda, né? E realmente tudo isso vincula, né, com tudo que a gente tem colocado. E eu queria lembrar aqui também as palavras de Paulo, né? O que eu quero, eu não faço. O que eu não quero, eu faço. Né? Mostrando a força que tem os nossos hábitos, as nossas tendências sobre o nosso conhecimento. Você conhecer é uma coisa, praticar é outra. Por isso que os espíritos tocam tanto nesse aspecto dos hábitos, né? E como nós devemos insistir e perseverar nos bons hábitos, né? Nos bons costumes. E realmente, você observa que hoje, muito raramente, você observa uma família, um grupo que faça a sua prece ao acordar, que faça o seu evangelho no lar, que faça a sua prece ao deitar, que faça a sua prece nos momentos difíceis. Então, nós vamos perdendo aqueles hábitos que eram conservados de forma muito natural. Essa nossa vida de sustentação, né, material que nós nos impingimos, ela tem nos feito distrair muito sobre os cuidados que nós deveríamos ter sobre o nosso espírito. Então você vê que de uma forma bastante assim comum, as pessoas, elas alegam que não têm tempo para ler, para se dedicar ao espiritismo, porque tem que trabalhar, né? E hoje você observa que as empresas mudaram esses hábitos, né? Você observa que antigamente você trabalhava com muito mais tranquilidade, a coisa era assim muito, né? E aí você observa que à medida que o mundo vai caminhando sobre produtividade, sobre custo, sobre todas essas coisas, cada vez mais o empregado se torna mais apegado, mais solicitado pela empresa. Hoje você vê raras pessoas que não estão realmente assim sendo pressionadas pelo empregador. E é uma necessidade geral, não é que o empregador também ele seja mais malvado que antigamente, não. Aquele empregador também, ele para permanecer no mercado, ele tem que se tornar mais competitivo, tem que se tornar mais... Então você observa uma onda que se chama consumismo provocar uma outra onda que reverte tudo no frigir dos ovos sobre nós mesmos. E é tudo produzido por um único responsável, o ser humano. Então você observa que as pessoas, nesse afã de sucesso material, cada vez se distanciam mais da sua essência espiritual. Então, embora o Jesus tenha deixado tão claro que nós devemos cultivar o tesouro que a traça não rói, estamos cada vez mais cultivando o tesouro que a traça rói. Então isso é a sensação da lição. Mas a sensação da lição, e ele fala em uma generalidade, eu diria que ainda tem muita gente que permanece nesses hábitos, nesses costumes e nessa perseverança de não se distanciar de Deus. Luiz, você deu uma deixa. Nós sabemos que a espiritualidade que administra o planeta tem um estudo e uma programação de vida para todos nós. Planejamento. Planejamento. Essa onda que você falou que nós entramos do consumismo, de tudo, do funcionário ser cada vez mais exigido, é um planejamento oriundo do mundo espiritual ou é consequência de atitudes desvirtuadas daquele que está encarnado? Não. É um planejamento vindo do plano espiritual pela necessidade de quantidade maior de almas no planeta, por causa da população. Você pega uma escola que antes tinha 30 alunos por classe, hoje tem 50, coisa dilui. A coisa fica muito mais difícil para aquele que quer transmitir pelas exigências, por tudo aquilo. Então, na realidade, quando no tempo de Jesus parece que nós tínhamos 1 milhão de almas no planeta. Não tinha nada, né? Hoje nós temos 7 bilhões. Né? Então, hoje, para você manter, o próprio Kardec coloca. Você cria um grupo de 3, 4, 5 pessoas, para você manter a harmonia daquele grupo, é bem mais fácil do que se montar um grupo de 30. Sim. Entendeu? Por quê? Porque você, entende você? Primeiro, aqueles 5, 6 são os mais selecionados, são aqueles que têm vontade de participar, aqueles que naturalmente buscam. Agora, quando você monta um grupo de 30, o que tem de nego, de paraquedas aí no meio, não está nos bi. É uma coisa natural. É uma coisa natural, Geraldo. Você aumenta a quantidade, a qualidade vai deteriorando. Né? Então, você veja que tudo isso que nós entramos nessa roda viva é uma coisa que nós mesmos vamos chegar à conclusão que não está legal. Hoje mesmo, as mães hoje já começam a se aperceber disso que aconteceu com as crianças, onde elas, na necessidade de sair do lar para trabalhar, foram dando tudo para os filhos e hoje estão com umas ferinhas em casa que está duro de domar. Você vê com o divórcio. O desquite era 2% da população, o divórcio é 40%. Ou, em suma, cada vez que você abre a porta, a humanidade tende a andar sempre nos extremos, né? Ou amarrado ou solto, de uma vez. E o tempo se encarrega de que ela venha para o centro. É um aprendizado. E isso acontece em todo o processo. Alan? É interessante isso que o Luiz estava falando, né? Porque, assim, eu sou extremamente trabalhador pela igualdade entre homens e mulheres. E aí, outro dia, eu cheguei num texto de Lacan, que homens e mulheres não são iguais. São espécies diferentes convivendo em harmonia. Então, há de se respeitar as características de masculino e de feminino. São características diferentes. Neste respeito da diferença, é que 1 + 1 = 2. Porque nós recebemos da Igreja Católica por muito tempo que os dois se transformaram em uma só carne, um só corpo e tal. Essa é uma balela que vem atrapalhando a vida dos casais aos montes. Não é uma só carne, são dois. É 1 + 1 = 2. Com necessidades diferentes. De necessidades diferentes, psiquismo diferentes, emoções diferentes. Se impactam dos acontecimentos de forma diferente. Agora, se houver um respeito no casal, um entendimento da diferença, um entendimento dos impactos que cada emoção causa, o casal tende a se harmonizar com mais facilidade do que se os dois tiverem que ser um. Porque normalmente quando se falava isso, era um do jeito do marido. Né? Era um do jeito do marido. E o marido era o dono do lar e tal. Aí com essa ignorância masculina que nós carregamos culturalmente, criou-se uma necessidade da mulher sair do lar para trabalhar. Porque ela precisava da independência dela para mandar muito o marido passear. Porque tinha marido que a única coisa que merecia era isso mesmo. E aí a saída da mulher desarmonizou a convivência familiar, aonde uma família que tivesse 1 + 1, por exemplo, tem marido que fica com ciúmes de trabalhar o dia inteiro para a mulher cuidar dos filhos. Aí acha que a mulher não está fazendo nada, mas a mulher é a educadora principal dos filhos. Troca os papéis. Então ela vai trabalhar, ele fica cuidando das crianças. Depois de uma semana ele pede desespero, fala, quero trocar de volta, não aguenta. É, claro. Então, assim, a falta de entendimento dessa diferença, principalmente por causa dos homens, vamos deixar claro isso, fez com que a mulher buscasse a saída de casa por uma independência. A independência dela é uma independência de não querer ser dependente para poder ter igualdade de discussão com o homem. Assim, estou falando de modo geral, é claro. E aí, aí a gente desarmonizou uma estrutura de formação do ser humano muito grande. Milenar, né? Milenar. Que vinha com vários... Agora o que acontece? A gente está com novas formas de família. Agora a coisa foi tomando uma amplitude tão complexa essa mudança de comportamento, que a gente ainda não sabe daqui a 100 anos o que vai ser. Eu vou falar daqui 10 anos, vou falar daqui 2 anos, ainda não sabe o que vai ser. Vou falar nem 100 anos, não sabe. Então, quando a gente fala assim, em que perseveras? Nós somos espíritos imortais, todos os encarnados e desencarnados, espíritos imortais. Ora num corpo masculino, ora num corpo feminino, ora numa função de poder, ora numa função subalterna, ora feio, ora bonito, ora rico, ora pobre. Essa alternância vai ser necessária de acordo com a necessidade evolutiva do seu psiquismo. Enriquecimento de experiências. Né? Enriquecimento de experiências. Agora, vamos nos respeitar como espíritos imortais. Vamos entender que a pessoa que está do nosso lado, não importa o que ela seja, é um espírito imortal em processo de evolução. Então, a perseverança nossa como espírita é deixar claro para quem convive com a gente que nós somos um psiquismo imortal em processo de evolução contínua. Geraldo, observe isso que o Alan está falando. É de uma importância. Sim. A gente não conseguiu aquilatar ainda. Sim, sim. Hoje, quantos casos que existem de um homem e uma mulher que se casam e decidem não ter filhos? Sim. E os dois trabalhar fora. Aí eu pergunto. Qual experiência diferente que vão ter como espírito reencarnado? Nossa, isso é uma grande discussão. Filho, isso aí é enorme discussão. Aquela mulher que nasceu para exercer a função da mulher no lar, ela deixou completamente de tudo aquilo, entende? Então é uma coisa que nós modificamos... Aquilo que está planejado no plano espiritual. Mas acho que são vivências, que são tentativas. Não, Geraldo, são buscas, não, e, isso, e aí mas, eles vão aprendendo. Mas você, que não isso, você assim. Lembra que eu te falei que a tentativa, nós vamos para os extremos e depois vamos chegar no meio? Que isso tudo que está acontecendo, nós estamos sentindo na reação que estão tendo as crianças. As crianças estão se formando como gente sem a mãe no lar. Não, e com detalhe, as crianças hoje estão drogadas com antipsicóticos, com antidepressivos, ansiolíticos, mais, crianças. Suicídio de crianças. Está aumentando. Mas suicídio aí, de crianças. Aí você observa. O que está faltando? Então, é isso. Meu aí. Deus. Então aí você observa exatamente isso. Fomos para os extremos. E isso tudo que nós estamos colhendo... vão nos levar a raciocinar, a pensar, e nós vamos voltar ao modelo antigo. Uso de drogas aos 11 anos de idade, 12 anos de idade. Você sabe que eu ouvi outro dia de um educador, né, que ele trabalha em escola, assim, ele falou assim, o ambiente escolar está tão complexo porque professores e alunos estão drogados com antidepressivos, ansiolíticos, remédios de controle de ansiedade aos montes, vendendo mais do que tudo. Quem que é o... Porque, o que se faz no processo da educação? Faz pensar. Você tira aquela pessoa... Agora, como que você faz pensar uma pessoa que está drogada? Pensa torto. Olha o perigo que é isso. Assim. A gente, porque quando a gente vai pensar na formação psicológica... Tem o neurótico, que é a maioria de nós. Tem o psicótico e tem o perverso. O perverso é uma perversão. Ele cria uma nova versão. O drogado tem uma tendência muito grande a isso. A perversão. É uma nova versão. Uma nova versão de ser. Então ele vai criando uma nova versão de ser para ele... Porque a mãe dele droga ele. Porque ele tem que ter controle da ansiedade. Ele tem que... Ele é hiperativo. Ele é... Agora eu faço uma pergunta para os dois. Se existe no plano espiritual esse planejamento de espíritos mais evoluídos renascerem entre nós e esses espíritos caírem na mão dessa turminha que vai drogando, será que anula o planejamento do plano espiritual? anular, eu não acredito. É. Mas ela se perverte também. Ela fica diferente. Ela muda. É, eles vão rever algumas coisas. Não, não. Ou realmente vão ter mais dificuldade. Certeza, a dificuldade é o que vai aumentar, porque agora, em sendo mais preparados... Aí, mas então, mas é, são decisões não, individuais. Não, vira só, exatamente. Eles são mais preparados, mas não quer dizer que eles são mais evoluídos. Assertivos. São mais evoluídos. Não, mais não. Preparados, mas não são evoluídos a ponto de tomar decisões psíquicas, porque o que nós estamos evoluindo é o psiquismo. Eles podem ter grandes quedas morais também. Puxa vida! Mas o que eles vão encontrar é um ambiente inóspito. Uhum. Para aquilo que eles têm a tendência de ser. Então vai se tornar mais difícil, mas não impossível. Não, às vezes a gente pode criar até seres muito mais evoluídos. Isso pode ser o grande impulso. Exatamente. Pode ser um grande impulso. Esse é o ponto. O cara, ele chega naquilo lá e fala assim: não, eu tenho que romper essa palhaçada aqui. Isso aí. Nossa. Ué. Mas olha como. Então vamos prestar atenção nas crianças. Exatamente. Quando vocês começarem a ver crianças mudando esse tipo de atitude, de pensamento, começa a prestar atenção e diz, opa! E é interessante assim, como isso serve de base para a gente entrar num novo modelo de raciocínio. Refletir. Né? Refletir, né? E aí, vamos lembrar também que estamos aqui na Rádio União, Rádio Web, que você pode baixar o aplicativo no seu celular e ouvir o nosso programa em qualquer parte do mundo. Nós temos muitos ouvintes de outros países, de outras cidades, de outras regiões, que interagem através do Facebook, através de contatos com o Alan, com o Luiz e comigo, e abrilhantam muito bem os nossos trabalhos. Muito bem, meus amigos, agora estamos aptos a começar com toda essa discussão. O segundo bloco do programa Visão Espírita, que é o livro principal, é o livro Céu e Inferno. E quando a gente faz uma leitura rápida disso que eu vou citar para vocês, por vezes pode passar até despercebido. Na minha segunda leitura, na terceira leitura, eu falei, nossa, aí é que eu me apercebi de uma coisa, foi quando eu citei no começo aqui. O Kardec está naquele momento do livro em que ele faz a evocação dos espíritos, ele mesmo ou grupos especializados de confiança dele, a quem ele delegava muitas funções, e eles fazem a evocação de um espírito de uma mulher chamada Ana Belleville. E ele começa a descrever quem era essa Ana Belleville. Jovem mulher falecida aos 35 anos de idade, após cruel enfermidade. Essa frase resume tudo. Jovem mulher falecida aos 35 anos de idade, após cruel enfermidade. Aí ele começa a descrever os aspectos positivos, morais, a intelectualidade, apesar na época de ser um conjunto da sociedade muito machista, mas uma mulher que conseguia semear ensinamentos através do seu comportamento moral praticamente 100% correto. Ela era reverenciada moralmente por todos os seus pares e ela exercia uma liderança cultural no grupo que convivia com ela. Ela era uma moça exemplar e tinha filhos pequenos. E ela adquire uma enfermidade, ele não entra em detalhes, e por 3 anos ela vive um grande sofrimento. Sofre e desencarna. Então essa história, você fica pensando, uma mulher moralmente tão, tão fantástica para a época e para hoje também, mas para a época mais ainda, e que ao final da vida, não, aos 32 anos adquire uma doença, 3 anos de sofrimentos cruéis e desencarna. Aí você fica pensando, como alguém, né, tão moralmente tão elevado vivencia uma prova tão difícil aos 30, porque se isso aconteceu aos 80 anos é uma coisa, aos 35 é outra coisa. Deixa marido, deixa filho pequeno, imagina a cabeça dessa moça, ela se reconhecendo doente, e ela tinha a noção de que ela ia morrer. E a cabeça dela entra 1000 por hora, e o que surpreende a todos, o comportamento dela durante a doença ficou mais exemplar. Aí você fica assim... É sinal que se acertou. Se acertou. É um espírito esclarecido. Mas o Kardec, com a visão que ele tinha, ele faz uma coisa que só digna dos grandes cientistas. Aí começa uma evocação. Evocação no dia seguinte ao da morte. Quer dizer, morreu ontem e evocou hoje. Um dia, 24 horas. Como que é o nome dela? Ana Belleville. Tá. E o espírito se manifesta. Meus bons amigos, obrigada pelo interesse que vos mereço. Demais, fostes para mim como bons parentes. Pois bem, regozijai-vos, porque sou feliz. Confortai meu pobre marido e velai pelos meus filhos. Eu segui logo para junto deles, dos filhos, depois que desencarnei. Olha a mãe, morreu. Primeira atitude foi onde estavam os filhos. Então ela já tinha um grau de consciência depois da morte. E condições, né? Aí o Kardec faz a primeira pergunta. Podemos supor que a vossa perturbação não foi longa, uma vez que nos respondei com lucidez. Repara que ele dá um destaque à lucidez. Quer dizer, ele percebeu uma coisa que a mim talvez passasse despercebido. E ela responde, ah, meus amigos, eu sofri tanto. E vós bem sabeis que sofria com resignação. Ela sabia que ela sofria, mas ela estava resignada. Ela tinha essa percepção. Pois bem, a minha provação está concluída. Não direi que esteja completamente libertada, não. Mas o certo é que não sofro mais. E isso para mim é um grande alívio. Desta feita, estou radicalmente curada. Porém, preciso ainda do auxílio de vossas preces para vir mais tarde colaborar convosco. Aí o Kardec entra com a... Ele fala, qual poderia ser a causa dos vossos longos sofrimentos? Aí está o cientista. Quer dizer, ela fala, não, eu estou bem. Ah, tá, você está bem. Por que você sofreu? Aí ela fala, um passado terrível, meu amigo. Luiz e Alain, o que é um passado terrível? Não é porque ela comeu a bolacha do amigo. Um passado terrível. Só isso. E o Kardec, podeis revelar-nos esse passado? Ó, deixai que eu esqueça um pouco. Paguei-o tão caro. Quer dizer, ela não quer tocar no assunto, porque machuca ela. Quer dizer, deve ser uma coisa... É uma alma ferida, apesar de que ela passou pela prova, venceu, mas a alma está ferida. Pronto. Agora, um mês depois da morte, quer dizer, ela foi evocada com 24 horas e um mês depois. Agora que deveis estar completamente desprendida e que melhor nos reconheceis, muito estimaríamos ter convosco uma palestra mais explícita. Podereis, por exemplo, dizer-nos qual a causa da vossa prolongada agonia? O Kardec volta na mesma tecla. Estiveste durante 3 meses entre a vida e a morte. Aí ela fala, obrigado, meus amigos, pela vossa lembrança, como pelas vossas preces. Quão salutares me foram estas e como concorreram para a minha libertação. Tenho ainda a necessidade de ser confortada. Continuai a orar por mim. Vós compreendeis o valor da prece. E ela vai discorrendo. Aí ela fala, sofri muito, porém, os meus sofrimentos foram largamente compensados. Essa percepção da compensação ocorreu desde o primeiro até o 30º dia. Ela já tinha a percepção e a lucidez do conforto que ela estava recebendo pelo comportamento que ela teve na doença. E ela vai... Ela fala, prolonguei por mim mesma esses sofrimentos. Quer dizer, no momento, o desejo ardente de viver por amor aos meus filhos fazia com que me agarrasse de alguma sorte à matéria. Ela ia morrer, de repente ela ganha nova força e fica viva por mais 3 meses. E não queria abandonar o desgraçado corpo com o qual era forçoso romper. Mas ela não quis. Se bem que ele fosse para mim o instrumento de tantas torturas. Quer dizer, a cabeça dela entrou em parafuso. Ela sabia que tinha que se libertar, mas não queria, porque tinha o filho. E numa força que ela não sabe de onde, ela arranjou uma energia e ficou mais 3 meses. Mas ela devia ter morrido ali. Foi uma decisão dela. Eis aí a razão da minha longa agonia. Quanta moléstia aos procedimentos decorrentes, eram expiação do passado, uma dívida mais que paguei. E aí vai, ela vai discorrendo sobre isso, e o Kardec volta de novo. Podeis ministrar-nos qualquer informação sobre o passado que deplorais. Quer dizer, eu quero saber o porquê de tudo isso. É a insistência de um mesmo assunto. E ela fala, ah, meus bons amigos, estou pronta a confessar-me. Quer dizer, ela também foi se rendendo, ela não queria tocar no assunto, mas a insistência era grande. Eu tinha desprezado o sofrimento alheio, vendo indiferente os sofrimentos de minha mãe, a quem chamava doente imaginária. Por não vê-la na de cama, supunha que não sofresse e zombava dos seus queixumes. Eis como Deus me castiga. E aí a percepção dela. 6 meses depois da morte. Quer dizer, um dia, um mês, 6 meses. Aí o Kardec, agora que um tempo assaz longo se passou desde que deixaste o invólucro material, tende a bondade de descrever-nos a vossa posição e ocupações no mundo espiritual. Então ele estava observando e anotando. Na vida terrestre, diz o Espírito, eu era o que vulgarmente se chama uma boa pessoa. Antes de tudo, porém, prezava o meu bem-estar. Compassiva por índole, talvez não fosse capaz de penoso sacrifício para minorar o infortúnio. Aí ela começa a ter um discernimento sobre o comportamento que ela mesma elogiou dela mesma antes. Hoje, tudo mudou. E posto seja sempre a mesma, o eu de outrora modificou-se. E ela finaliza. Ganhei com a modificação e vejo que não há nem categorias, nem condições além do mérito pessoal no mundo dos invisíveis, onde um pobre caridoso e bom sobreleva ao rico que humilhava com a sua esmola. E aí vai. Luiz, que inferências doutrinárias você pode ter dessa história? Nós conhecemos a frase, né? Ação e reação, causa e efeito. Quando você observa uma pessoa que foi boa, foi exemplar, sofrendo da forma como ela sofreu, você observa que ali nada mais pode estar acontecendo. E aí, na minha maneira de entender, uma expiação, e não prova, como ela menciona, né? Na realidade, ela estava purgando, como a gente diz, né? O seu passado. Depois, numa outra declaração dela, que ela coloca que ela, em vida, né? Ela via a mãe dela sofrendo e era um pouco cruel com a mãe. Então, ela atribui aquele sofrimento ao fato de ela agir com a mãe. Eu atribuo aquele sofrimento a algumas coisas que ela vai revelar mais para frente, tá? E Kardec, ele estava insistindo tanto nesse assunto e a mulher dando somebody love nele, na realidade, não é por causa de crueldade. Ele, na realidade, ele tinha interesse doutrinário. E que ele quer que ela diga exatamente o que, que ela fez em vidas anteriores para estar sofrendo daquele Seria jeito exemplo. Como atualmente, né? E tem um outro mérito aí que eu acho que só ajudou. O desejo de ficar por causa dos filhos ajudou-a porque ela, por mais tempo, teve que se resignar ao sofrimento. Porque ela quis ficar, mas não se revoltou, porque estava morrendo. Entendeu? Aí eu acho que tenha sido uma prova. Dela passar 3 meses, passando pelo sofrimento por vontade de viver e não se revoltando porque estava morrendo e deixando os filhos pequenos. Né? Então, a inferência doutrinária que eu observo são esses aspectos. E o Kardec, eu penso que ele vai continuar, porque ainda não obteve dela a real causa daquele sofrimento. Alan. Bom, você vê que Kardec é um impertinente, né? A moça querendo ficar na dele e ele não quer saber, conta a sua danada. E esse é um papel de um investigador, né? Ele estava querendo investigar e até para poder... Entender, né? É, para poder... Não, é didática, fim didático. Ele queria saber para transmitir para os outros, para nós aí. Ó. Nós estamos lendo um caso didático, né? Então, peraí, vamos entender, né? Esse é o trabalho que a gente faz na psicanálise. Você chega, o cara lhe conta uma história, você fala assim, peraí, será, né? Fala, conta outra vez essa história, Brian. Aí ele conta outra vez a história. Conta mais uma vez a história. Porque você percebe que tem coisa ali que ele está segurando. Tá, e aquilo que está deixando ele mal. Ele tem que pôr aquilo para fora, né? Ressignificar as coisas. Então, na realidade, o que ele estava querendo é que ela... O Freud, ele tem uma frase boa, que o que a boca não fala, o corpo sente. Né? Então, põe para fora isso aí. Você vai sentir isso aí. Agora, vamos falar que realmente seja o caso dela não ter respeitado a mãe e achado que a mãe, na realidade, tinha uma doença que era da cabeça dela. Né? Isso é uma coisa que acontece com a gente, sabe? Isso é uma coisa que acontece. Eu, com 20 anos de idade, eu achava que o depressivo era a falta do que fazer. Assim, tô falando eu, Alan, que respeito extremamente isso hoje. Eu, com 20 anos, achava que era a falta do que fazer. Né? Que era uma doença que pegava em quem se aposentava e não tinha mal o que fazer. Era coisa assim. Não, tô sendo honesto com vocês. Né? Era um pensamento. Aí depois eu fui entender, fui investigar. Falei, opa, peraí, tem coisa aqui, né? Por que que esse mecanismo acontece com o corpo, né? Por que que é isso e tal? Então, aí você vai mudando aquela percepção. Mas eu tive a sorte de poder perceber isso nessa encarnação, né? E se eu desencarno achando isso, né? Então, assim, é um aprendizado que às vezes pode vir de uma forma doída para mim futuramente. Veio de uma forma longa de estudo, mas... Que não é nem um pouco doído, mas podia vir com uma experiência difícil, como ver a dela, por exemplo, que também ensina. Então, é um mecanismo interessante de aprendizado. E uma segunda coisa que eu quero perguntar a vocês, qual a relação? Porque depois tem uma continuação aqui que é muito interessante. Qual a relação dessa historinha com aquilo que o Leon Denis falou? Aquelas superfícies, tudo que você faz fica guardado... Sim. Parece que está esquecido, mas não está. Em alguns momentos você acessa isso, a coisa chega de uma volúpia, numa força que você se surpreende. Será que isso não acontece logo depois da morte para alguns espíritos, para eles reverem algumas coisas, para começarem a se adaptar a uma nova realidade? Porque enquanto nós aqui, talvez, estivéssemos interessados na historinha, o Kardec vai entrar por um outro caminho. Ele vai fazer uma outra pergunta científica, que é o final do texto aqui, né? Eu vejo o seguinte, Geraldo, até onde nós lemos, não dá para entrar muito nesse campo, porque ela não acessou a memória passada. Ela só tentou de se desviar, né? Se desviar porque ela não queria falar exatamente, ela estava se... Detalhe. Isso, ela estava digerindo, entende? O que tinha acontecido até ali. Porque embora esse espírito tenha demonstrado tudo aquilo que demonstrou, e principalmente eu acho que ele impressionou muito a sociedade em função do seu relacionamento do que valores, entende? Porque ela vendia uma imagem muito boa, e isso é o que dá a entender. E pela dificuldade que ela tem em chegar ao fundo do poço, é que ela ainda não está preparada para contar. Interessante isso. Alan... Não, é isso mesmo, né? Tem um viés aqui, eu não li o texto do Kardec, então não sei o que ele vai falar, né? Que eu achei interessante, que cabe uma reflexão aqui, que é a dela prolongar a morte para cuidar da filha, né? Dos filhos. Dos filhos. Eu achei assim... Como, né? A gente não é doutrinariamente, a gente não fala assim, né? A gente fala que a pessoa, por merecimento, ela pode, por exemplo, o Chico é um caso que, assim, pelo menos tem fala sobre isso, né? Uma moratória, né? Uma moratória. Normalmente, antecipar é fácil, né? Só a gente se entregar, né? E dá para... Agora, prolongar, ela tem que ter merecimento. E ela tem... Como que ela conseguiu esse mecanismo? Isso aí, Alan, que você está falando, lembra aquilo que é vulgarmente conhecido como a melhora da morte. Pode ser. Entendeu? Pode ser. Isso aí confirma que muitas vezes a espiritualidade se utiliza desse mecanismo. Vamos supor, dá uma melhorada nela, ela se distrai achando que vai viver, aí puxa ela. Pode ser. E aí, mais adiante, o Kardec escreve: importante questão decorre dos fatos supramencionados. Eila, Kardec, poderá uma pessoa, por esforço da própria vontade, retardar o momento da separação da alma do corpo? Que bom que ele falou isso. Olha a visão dele. Mas ela prolongou. Por que, que ela prolongou? Ela poderia. A questão dele é a seguinte. Ela aí tem competência para isso? Aí o espírito de São Luís vem. Resolvida afirmativamente, sem restrições, esta questão poderia dar lugar a consequências falsas. Olha a explicação de São Luís. Certamente, em dadas condições, pode um espírito encarnado prolongar a existência corporal, a fim de terminar instruções indispensáveis, ou, ao menos, por ele como tais julgadas. É uma concessão que se lhe pode fazer, como no caso vertente, além de muitos outros exemplos. Esta dilação de vida não pode, porém, deixar de ser breve, visto como é defesa ao homem inverter a ordem das leis naturais, bem como retornar de moto próprio à vida, desde que ele tenha atingido o seu termo. É uma sustação momentânea apenas. Preciso é, no entanto, que da possibilidade do fato não se conclua a sua generalidade, tampouco que dependa de cada qual prolongar por este modo a sua existência. Como provação para o espírito ou no interesse de missão a concluir, os órgãos depauperados podem receber um suplemento de fluido vital que lhes permita prolongar de alguns instantes a manifestação material do pensamento. Estes casos são excepcionais e não fazem regra. Tampouco se deve ver nesse fato uma derrogação de Deus à imutabilidade das suas leis, mas apenas uma consequência do livre-arbítrio da alma, que no momento extremo tem consciência de sua missão e quer, a despeito da morte, concluir o que não pôde até então. Às vezes, pode ser também uma espécie de castigo infligido ao espírito duvidoso do futuro esse prolongamento de vitalidade com o qual tem necessariamente de sofrer. Para mim, foi só enrolação, porque até agora, não, com toda honestidade, você sabe que eu não... Mas o espírito falou e não tocou nos fatos. A mulher alegou que ela prolongou por 3 meses com vontade de ficar para os filhos. Mas como ela fez? Então, ou o espírito diz assim, foi ilusão dela, porque ela não prolongou nada, porque ela tinha ainda condição de vida, né? Ou então ele diz... Não, eu entendi que ela prolongou a vida por uma vontade dela. É, mas o espírito aí, em vários momentos, ele diz assim, por um curto espaço de tempo. Aí foi 3 meses. Não, Geraldo. Prolongar a vida por um curto espaço de tempo é dias, no máximo. 3 meses é um tempo à beça. Entendeu? Eu acho que respondeu... Faltou alguma coisa. Acaba aí? O que eu espero é que o Kardec faça alguma outra colocação. Aí o Kardec vai fazer uma observação. Então vamos ler. Porque ficou um buraco. Kardec agora. Poder-se ainda admirar a rapidez relativa com que se desprendeu este espírito, dado o seu apego à vida corporal. Cumpre, porém, considerar que tal apego nada tinha de material nem sensual. Isso, é todo emocional. Antes possuindo mesmo a sua face moral motivada, como era apenas pelas necessidades dos filhos ainda tenros. Quer dizer, foi uma decisão dela, ela preocupada. Enfim, era um espírito adiantado em inteligência e moralidade. Por mais um grau, e poder-se-ia considerá-lo um dos espíritos dos mais felizes. Não havia, portanto, nos laços perispiríticos a tenacidade resultante da identificação material. Pode dizer-se que a vida, debilitada por longa enfermidade, apenas se prendia por tênues fios que ele desejava impedir se rompessem. Contudo, a sua resistência foi punida com a dilação dos sofrimentos concernentes à própria moléstia e não com a dificuldade do desprendimento. Assim, realizado este, eis porque a perturbação foi breve. Um outro fato igualmente importante decorre desta, como da maior parte das evocações feitas em épocas diversas, mais ou menos distantes da morte. É a transformação gradual das ideias do espírito, cujo progresso se traduz não por melhores sentimentos, mas por uma apreciação mais justa das coisas. O progresso da alma na vida espiritual é, portanto, um fato demonstrado pela experiência. A vida corporal é a praticagem desse progresso, a demonstração das suas resoluções, o cadinho em que ele se depura. Desde que a alma progride depois da morte, a sua sorte não pode ser irrevogavelmente fixada, porquanto a fixação definitiva da sorte é, como já o dissemos, a negação do progresso. Última frase. E não podendo coexistir simultaneamente as duas coisas, resta a que tem por si a sanção dos fatos e da razão. Eu entendo que o Kardec está elogiando o espírito e que ela, por esse ímpeto de querer ficar no corpo, ela teve essa punição. Condição de prolongar a vida, e isso funcionou como punição. Porque você viver doente deve ser horrível. E ela viveu e acabou, de alguma forma, desenvolvendo um pouco mais a resignação, um pouco mais a fé, um pouco mais a paciência. E eu acho que esse prolongamento autorizado beneficiou ela. Foi esse o pensamento que eu tive. Então, deixa eu expressar a minha conclusão. Fazer o contraponto. Isso. O que o Kardec coloca, e aí ele evidencia, que, e o espírito outro também mencionou esse negócio da punição, isso, né? Então, o que ele coloca é o seguinte, que ela sofreu na carne a consequência de desejar prolongar a vida. Sim. Né? Quer dizer, então aquilo ali... E aí me fez entender outra coisa, que talvez realmente esse sofrimento tenha sido prova. Entendeu? Que provavelmente, porque eu imaginei pelo comentário que você tinha feito antes, que ela fosse revelar coisas. É, mas não revelou. Não revelou, né? Quer dizer, não, deixou a tua. Só curiosidade. Deixou a turma aqui sempre na curiosidade. Aliás, eu tenho um lance aí que uma ocasião eu vou falar sobre ele, sobre essa curiosidade. Mas realmente deu uma explicada aí, mas eu acho que talvez a expectativa que você nos falou antes é que gerou uma expectativa de que tivesse mais coisa lá no fundo do poço, que ela não falou nada. É, o que eu quis dizer é assim, às vezes você tem a ideia de uma coisa e é outra, né? Alan? Eu fiquei pensando aqui que realmente, na explicação do Kardec, ele deixa claro assim, que ela não tinha ganho em continuar encarnada, ela, pessoalmente, porque ela, assim, ela não visava, vislumbrava benefício próprio, ela queria cuidar dos filhos, ela inclusive ficou com muito mais dores, né? A doença foi muito mais intensa. Então, dessa maneira, eu acredito que ela... falta uma informação aqui, mas deve ter um espírito protetor ali que falou assim, vamos dar uma força para ela. Porque senão ela não consegue por conta própria. Eu não conheço isso doutrinariamente, que ela consiga, que algum ser consiga prolongar a sua vida. Então eu pergunto a você, como que isso ocorre? É porque aqui está citado que ela prolongou a vida. Não, sim. Eu tenho um exemplo, e é por isso que eu falo, que eu relaciono com o tempo, por isso que os espíritos falam, generalidade e concordância dos espíritos. Uhum. Naquele livro Sexo e Destino, vocês lembram dessa historinha? Félix. O obsessor, ele provocou o atropelamento da moça. A moça estava morrendo. Aí um dos mentores que estava assistindo à morte, ele chamou a atenção do outro mentor, que o obsessor estava começando a ficar constrangido do sofrimento dela. É. Aí eles prolongam a existência dela, os mentores espirituais. eles adicionam fluido vital de alguma forma, que ela tem mais alguns minutos de vida. Aí o obsessor trinca, ele sofre, ele começa a chorar, ele cai em desespero e aí ele se arrepende. Entendeu? Ai, que interessante. Então esse prolongamento de existência que ele está colocando foi num curto espaço de tempo, não chegou a horas. E eu até em casa chegando, porque eu cataloguei isso, prolongamento da existência. E eu vou ver se eu cataloguei esse episódio aí. Interessante. Porque aí... E até o Mourão, que é um dos nossos companheiros da União Rádio Web, ele trabalha no programa de quarta-feira, ele comenta assim que acha que foi uma expiação até ela perceber e ter a vontade de ficar para cuidar dos filhos. A partir daí deve ter sido prova com o auxílio da espiritualidade que permitiu esse prolongamento da vida biológica. É exatamente o que nós falamos agora, né, Mourão? É isso mesmo, eu também acho que é isso, porque não tem como o mecanismo de prolongamento, ele não depende da gente, do espírito individual, ele depende de uma série de fatores. Né? Tem merecimento, tem uma série de coisas. Você vê o tanque de gasolina, quando ele chega na reserva, dá para você andar 10 quilômetros. Acabou. Agora, 3 meses, filho, é muito chão. Agora, olha como o assunto é interessante, o horário correu. Vamos rapidamente para a música do Luiz? Vamos, por favor. Sem problema nenhum. Então vamos lá. Tão bonita manhã na vida, uma nova canção. Cantando sou teus olhos, teu riso, tuas mãos, pois há de haver um dia em que virás as cordas do meu violão. Teu amor procurou, nenhuma voz fala dos beijos perdidos nos lábios teus. Canto meu coração, minha alegria voltou tão feliz amanhã deste amor. Nossa, essa música é de Agostinho dos Santos. O Luiz puxou lá do fundo do baú. Eu estava até lembrando isso, quando eu morei no Rio de Janeiro, eu morava entre a Rua Espumas e a Rua Agostinho dos Santos. Eu estava relembrando aqui essa figura do Agostinho dos Santos, se eu não me engano, ele desencarnou num acidente de avião em 73, no aeroporto de Orly, na França, quando desencarnou também a Leila Diniz. Né? Muito bem, meus amigos, são 10 horas e 50 minutos. E eu estava comentando, os assuntos são tão cativantes que é difícil você interromper, porque é tão ilustrativo o que o Luiz fala, o que o Alan fala, e que a gente vai se deixando envolver e o tempo passa. Mas agora vamos começar o terceiro bloco. A gente já leu a semana passada, mas é interessante a gente reler, até para começar a pensar, não vai conseguir ver todo o capítulo, a gente vai rever o que foi visto. Jesus foi crucificado, no livro da Terezinha Oliveira. Não no livro, né? Ela cita no livro. Por favor. Estudos espíritos do Evangelho. Todo mundo rindo aqui, mas é assim mesmo. O programa ao vivo é assim. A vivo e a cores. Jesus ressurge, capítulo 33, aparece aos discípulos e ascende aos céus. E ele tinha falado e explicitamente divulgado a possibilidade do Espírito ressuscitar. Aliás, ele falou isso para várias pessoas. E a Terezinha começa assim: Jesus morrera na sexta-feira, ao redor das 15 horas. Seu corpo foi sepultado ao anoitecer do mesmo dia. Desde então, e durante todo o sábado, seu corpo jazeu no túmulo, enquanto todo o povo respeitava o dia de descanso e também comemorava solenemente a Páscoa. No domingo, o terceiro dia, é que se vão dar a sua ressurreição e alguma de suas aparições aos discípulos. Compilamos os fatos e afirmativas mais importantes, contornando algumas divergências entre os evangelistas. E aí nós vamos entrar num assunto que eu acho que é o assunto mais interessante. E eu vou pedir para o Luiz e Alan e Luiz explorarem mais essas três condições que vamos ler. Observação preliminar da Terezinha. À luz do Espiritismo, hoje é muito fácil entender que, primeiro, o Espírito, que já existia antes de encarnar, não morre com o corpo e pode ressurgir. Surgir de novo, reaparecer, aos olhos dos encarnados, dos que ainda vivem neste mundo. Número 2. Não é o corpo de carne que ressurge, mas o espírito com o seu perispírito, entre parênteses, corpo fluídico. E este pode guardar ou não as aparências do físico anterior, conforme o espírito as mentalize ou não. Terceiro, e eu vou parar aqui e vou puxar a conversa e provocar os dois. O reaparecimento do espírito no plano terreno se dá em diferentes graus, desde a simples visão, vidência, até a aparição visível, mas intangível, e a materialização visível e tangível. Então, a primeira pergunta que eu lanço no ar para os dois é: eu desencarnei, eu sou o Geraldo, sou conhecido pela minha face, e eu posso ressurgir com outras características físicas? Sim, por quê? Você pode ressurgir para uma pessoa através de uma visão, você pode ressurgir através de uma aparição, onde várias pessoas te observam, e pela materialização, como ela colocou, onde as pessoas te cortam. Ele vem com uma outra aparência? Ele pode vir com uma outra aparência. Você lembrar lá do quando Jesus foi no monte, se encontrou com Elias e Moisés, Elias é quem apareceu. Mas teoricamente deveria aparecer o João, porque o João foi a última encarnação do Elias. Entendeu? Quer dizer, então ali mostra que ele pode aparecer sobre a aparência que ele desejar. Então, por exemplo, se eu te conheci há três encarnações atrás, que você se lembra da aparência que eu tinha lá, eu vou me apresentar pela aparência daquela personalidade que você me conhecia. Alan, eu queria complementar, fazer o seguinte: você fizesse uma explicação, um passeio. O reaparecimento do espírito pode se dar de três maneiras, como a Terezinha falou. Pela simples visão, quer dizer, um médium vidente olha e vê um espírito. Isso é uma ressurreição. Uma outra coisa, aparição, que é diferente da vidência. A aparição, ela é visível, mas intangível. E terceiro, a materialização, é visível e tangível. O que que você tem a dizer sobre esses três aspectos, Alan? Tanto o primeiro assunto quanto esse está ligado diretamente ao estudo do perispírito. O perispírito tem como propriedade a capacidade plástica de tomar formas. Você pode moldar com a ação do pensamento, mas ligado também a uma capacidade de merecimento e capacidade, mas não moral, tá? Porque, por exemplo, existem vários exemplos na obra de André Luiz, por exemplo, de espíritos que tomam conta de regiões perturbadas no umbral, que tomam formas de monstros, formas gigantescas, formas assustadoras, que justamente é para aterrorizar mesmo, é para ter esse efeito de impressionar, né? o que chega ali. Então, a mudança plástica do perispírito é independente da moral. Depende mais de uma capacidade técnica, de habilidade para essa mudança. Agora, quando você desencarna por uma questão natural, você preserva as impressões dessa sua última vivência, podendo ou não você mudar com o tempo. E talvez você não queira mudar, por quê? Porque, afinal de contas, você quer ser conhecido, né? Então, ser reconhecido. E se você não for reconhecido, então você perde muita coisa ali, né? E só que a gente tem que lembrar, por exemplo, tem uma teoria interessante do Lacan, cara, que ele fala que é a teoria do espelho. A gente só se reconhece no outro. Porque, imagine eu desencarnado, eu não me vejo mais, né? Eu não tenho espelho para me ver, né? Eu estou desencarnado, não tem espelho que eu me veja. Então, eu só me reconheço no outro. É quando eu estou com o outro que eu sou quem eu sou. Então, qual a aparência que eu vou ter? É a aparência que eu quero que o outro me reconheça. É complexo esse entendimento. Aí o que acontece? Dentro dessas propriedades possíveis do perispírito, tem a da aparição, que é quando quem me vê... Bom, depende. Se a aparição for para muitas pessoas ao mesmo tempo, é o meu espírito, eu que sou, faz conta que sou eu que estou aparecendo ali, né? É por um fenômeno que eu quero me mostrar para os outros. Então eu consigo. É consciente. Eu faço essa aparição acontecer. Quando é uma vidência, é de um médium. É o médium que tem a habilidade de me ver. Não sou eu que estou querendo ser visto. É do médium. E quando é a materialização, aí ela é tangível. Então, tanto é que a palavra é materialização, é da matéria. Então, você pode até tocar. Você e outros. Porque também é uma das propriedades do corpo perispiritual, se tornar tangível. Aquele fato que aconteceu com o Chico Xavier, aonde se encaixa aqui? Que ele estava chegando da Federação Espírita Brasileira. E a vidência, a mediunidade dele era tão exuberante que várias pessoas o cumprimentavam. E ele cita com uma certa tom engraçado que uma senhora abordou ele, Chico, não sei o que e tal. Ele falou, nossa, prazer em revê-la. A senhora está entre nós. A senhora já desencarnou ou continua entre nós? Aí a moça falou que estava encarnada. E depois ele deu uma mão para um espírito. E ele falou, notei que a mão do espírito estava um pouco fria. Como é que se encaixa isso? O pouco fria também foi uma característica daquele espírito, porque o perispírito também tem uma das propriedades que é a temperatura. Então, ele pode sentir o frio ou não. Essa história parece meio continho conto de fantasia. A alma penada, tá lá, gelada. Não é assim, não. O Chico, às vezes, ele falava umas coisas que... A gente precisa de... Esse filtro, né? Um filtro, porque... filtro no bom sentido, não, né? Não, porque... Não, não, porque primeiro... Onde ele falava, tá gravado, a não, dele. Tá gravado o que ele falou? Eu vi num livro. Não, acho não, que... não, não, não. É isso gravado, que eu quero dizer. Não, tá gravado? Então, será que ele falou desse jeito? É esse... O cara coloca muita gente hoje em dia... Isso eu acho que é bom a gente falar. Interpolação, né? Não, tem muita gente hoje em dia, é bom a gente deixar claro, que usa... O Chico... Aliás, tem demais. A figura dele. Numa conversa com o Chico, ele me falou isso. Mas onde está registrado ninguém isso? Ninguém viu, só ele. Só ele viu. Mas só que todo mundo depois falou, porque o Chico disse. Aí vira verdade. Então, cuidado. Em nossa dimensão, o tempo passa. 10 horas e 59 minutos. Luiz, suas últimas palavras. Minhas últimas palavras são para informar o público... Que dia 7 é o último dia que eu estou sem carta. Que maravilha. Suas últimas palavras no programa de hoje. Eu não sei se isso me alegra ou me assusta, porque volta um motorista para o trânsito. E um bom motorista, nela. Um grande abraço a todos e que nós possamos estar aqui no próximo domingo, se Deus assim permitir. Eu vou até mudar por causa do André. Alan, suas alegações finais. É porque a última palavra, você está tétrico hoje, porque você está querendo matar todo mundo, mas tudo bem. Que todos tenhamos uma semana